essa manobra caiu no harigari. E só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela, mulata bossa nova caiu no harigari. E só dá ela. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Na passarela, a boneca está cheia de fio-fio, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. Mulata bossa nova caiu no harigari. Caiu no harigari. E só dá ela. Yeah, yeah, yeah.